polícia tá na produção, estourado, galera da mara tá devassa. Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar. Dinheiro era o problema e hoje nós só vivo, mas é só de raça que sabe jogar. E tu gostar do meu estilo e da visão que eu tenho. Eu te pego de jeito, mas não fica apaixonado. Eu sou romântico, safado e amanhã não vem. Quando a saudade bater, vou te chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta. Te boto de lado, empina esse carro. Gostoso, gostoso, tu bota. E quando a saudade bater, vou te chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta. Olha, te boto de lado, empina esse carro. Gostoso, gostoso, só pras gostosas, meu filho. Vai, L.A. Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade. E meu bem, dinheiro era o problema e hoje nós só vi fumaça. Só de raça que sabe jogar. Mente milionário no corpo de um favelado, tudo gastado, meu estilo e da visão que eu tenho. Eu te pego de jeito, mas não fica apaixonada. Eu sou romântico, safado e amanhã não vem. Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta. Olha, te boto de lado, empina esse rabo gostoso. Boto de lado, empina esse rabo. Gostoso, gostosa. Vai, Geralda! Atualizou!